Westlife, More The World, aqui no Bom Dia, 7 horas e 10 minutos. Bom dia pra você. Oi, bom dia. Acordamos o clássico More The World com Westlife aqui no Bom Dia. 7 horas e 11 minutos. Pra você que tá ligado agora, ouvindo a gente, acabou de ligar o rádio, tá ligadinho aqui na Babaçu, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Bom Dia. Programa que vai ao ar de segunda a sábado aqui na Babaçu FM, onde a gente para pra ouvir aquelas músicas especiais, digamos assim, inesquecíveis. 7 horas e 11 minutos. Vou mandar um abraço aqui pra Maria Oliveira, Avenida Presidente Médici. Mandar um abração aqui também pra ele que ouve sempre o programa, meu amigo Enoque. Um abração aí pro Valmir, a Dona Isaura, bom dia. Quero mandar um bom dia pro Galvão, a Francisca, lá na Rua 3, bairro Vila Davi. Meu amigo Sidon, Diana. Pra vocês um ótimo dia. 7:12. Olha, hoje tem aquela carne de porco tão desejada, aquele porquinho caipira com açougue S, ao lado do Feirão dos Móveis. Porquinho caipira pra você hoje, costelinha, espinhaço, pernil. Tem carne de gado pra você também, açougue S, ao lado do Feirão. Oferecimento Evandro do Açaí, 7:12. O melhor açaí da região, aqui na Rua da Matriz.